A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas suas matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Amigos do Agente 86, montem comigo o seguinte cenário. Uma fogueira no final da rua, meia dúzia de moleques e às vezes algumas garotas também. É, uma falta de orçamento para um rolê melhor que tudo isso. Às vezes alguém com uma garrafa de vinho do Mequetrefe. Uma sacola cheia de livretos de cifras, como aquele Cante Comigo, Você tem um ódio canta, desses livrinhos, cara. Deixa eu ver se eu lembro outro, tinha um que chamava Letras e Cifras, Você Canta o Sucesso, era o nome de um deles. Marcava onde você colocava os dedinhos na corda do violão. Exatamente. E eram os livrinhos surrados, né, porque já tinham passado pela mão de vários e vários trovadores ali de quinta categoria, e sempre nessa leva de garotos tinha ali um desses caras com um violão Giannini ali, que foi adquirido em Aparecida tonante. Do Norte, ou um tonante. De George. Um de George, exatamente. Era. Né? Os Fenders não chegavam. Não chegavam. E tudo isso era o que formava ali um coral de vozes desafinadas, porque moleque naquela fase de 13, 14 anos mudando de voz, né? Era terrível. E eles acabavam por encher o saco dos vizinhos ali, que sempre queriam dormir e ficavam reclamando. Todo mundo tentando cantar a música do Cazuza, do Raul Seixas, da Legião Urbana e outros poetas oitentistas aí. E dentre essas canções todas, Walter Rezende, uma era um desafio tremendo. Cantar sem perder o fôlego a saga de João de Santo Cristo em seus 9 minutos e trauletada. É, me diga, Walter, aproveitando a onda aí de que Faroeste Caboclo virou um filme de sucesso e tal, quero saber se você se meteu numa dessas e mandou ver ali nos três acordes da Legião, ou melhor, você conseguiu sacar de Faroeste Caboclo em algum dado momento? Não tinha medo tal João de Santo Cristo, era o que todos diziam quando ele se perdeu. Deixou pra trás todo o marasmo da fazenda, só pra sentir no seu sangue o ódio que Jesus lhe deu. Quando criança só pensava em ser bandido, ainda mais quando com tiro. Tocar essa música era como se masturbar em público, né? Desafio de prazer apenas para o gaiato, né? Do cara que ia ali cantar. É, realmente. E também era a música que não podia se cantar no chuveiro, né? Pois, afinal, os pais matavam os filhos pela demora. Porque ficar 10 minutos naquela época cantando no chuveiro era um problema. Eu lembro que na minha casa, falando em chuveiro, meu pai criou um dispositivo para economia de energia. O que ele fez? Ele colocou o disjuntor que controlava o chuveiro, era de uma potência inferior ao que deveria ser. Tá. Então o que acontecia? Conforme você ia tomando banho, o circuito ia sobrecarregando. Com 6 minutos... Na hora que o chuveiro chegava na temperatura ideal... Uns 6 minutos de banho, plaque, o disjuntor desarmava. Não dava pra cantar um Faroeste Caboclo. Não, impossível. Mas o Renato Russo, Alexandre, ele entrou ali no mesmo universo do Raul Seixas, até tem algumas músicas bacanas, mas o fato de seus fãs serem muito chatos e tratarem como deuses, né, os colocaram pra mim como cantores bregas. Eu não me meti a tocar Legião, mas muitos dos meus asseclas animadores ali de rodas na fogueira o faziam. E geralmente, Alexandre, quando se ia tocar Faroeste Caboclo, todo mundo já estava manguaçado. E eu nunca conheci ninguém que tocasse aquela merda inteira sem cagar na letra. É verdade, né? Realmente era muito difícil. Então chegava no meio da música, ninguém mais queria acompanhar porra nenhuma, né? Já era nego pedindo Pais e Filhos, Maluco Beleza, o Bêbado e o Equilibrista. Cara, o Bêbado e o Equilibrista. Gente, eu odeio Elis Regina com todas as minhas forças. Eu sei que tem ouvinte desse podcast que gosta dessa mulher. Se você quiser desligar essa merda desse computador ou o seu iPod, o faça agora. Mas que ela é a mulher mais chata do planeta. Vamos fazer um Agente 86 criticando a Elis Regina. A saga do João de Santo Cristo, do Walter Rezende, na verdade foi criada em 1979 e apresentada ali ao público quando o Renato Russo ainda liderava a antiga banda Aborto Elétrico. e o público torceu o nariz, pois em plena efervescência do punk rock, né? Era o quê? Era música de 2 minutos ali, pau e matava. Era na palma ideia. E daí aparece um cara ali com uma música de 10 minutos, e essa música foi muito vaiada nos festivais que o Aborto Elétrico chegou a tocar. Aquilo era quase que uma literatura de cordel cantada, né? É verdade. E daí só em 1987, daí já como Legião Urbana, essa música entrou no disco Que País É Esse? E daí já fez muito sucesso, apesar de censurada, né, por conta dos palavrões, que nós vamos reproduzir aqui também, Walter, esses palavrões, porque eu me lembro que daquela caretice da nossa adolescência, não podia mesmo cantar esses trechos e as rádios não deixavam vazar, né, de maneira alguma. Sempre colocavam ali na hora do palavrão Transamérica. E aí as palavras jocosas ficavam escondidas. Tinha a rádio que liberava, assim, não sei se era o horário ou... eu acho que era do horário, exatamente. Uhum. Vamos fazer o seguinte, eu canto aqui um trecho que fala um palavrão, porque tá. Só tem 2 palavrões na música, e no outro você também canta e a gente vai se libertar disso. Ok. Então vai lá, Walter, a minha parte é o seguinte, e não protejo o general de 10 estrelas que fica atrás da mesa com o cu na mão. Isso é libertador, cara, poder falar cu... na internet, é genial. Agora você fala a tua parte, Walter, que é o outro palavrão da música. Jeremias, eu sou homem, coisa que você não é, e não atiro pelas costas, não. Olha pra cá, filha de uma puta sem vergonha. Dá uma olhada. Cara, fala filha da puta. Poxa, na internet, vamos falar as duas palavras de novo. Cu, filha da puta. Sempre se falou que essa música daria um bom filme. Verdade. Mas na época nem videoclipe teve, né? Não. A Sétima Arte nem passou os olhos aí nesse hype da Legião Urbana. Já o nosso ouvinte, Cláudio Rondinelli, tem uma boa história, abre aspas pro e-mail dele. Eu tinha uns amigos que lá no fim dos anos 80 tinham uma porcaria de uma banda cover do Legião Urbana, que atendia pela péssima alcunha de Legião Suburbana. O que teve de banda com a bosta do nome Legião Suburbana? Queria fazer uma Legião Rural. Seria uma só música de viola. Voltando ao e-mail. Morávamos em Carapicuíba. Pior Carapicuíba. É longe pra caramba, eu diria uma música. Só se for de Osasco. Então, pior que a banda foi a ideia de querer gravar em VHS um clipe de Faroeste Caboclo. Olha só. Tininho Russo, o vocalista de Araque. Tininho Russo, que merda. Eu odeio esses caras que querem fazer cover de bandas e botam o sobrenome... Do cara que ele quer imitar, cara. Que merda. Então, esse Tininho Russo seria o João Santo Cristo. E o baixista Dorval Pancada seria o Jeremias. Só teve um problema que quase deu morte nas gravações, assim como na música original. Minha prima Vanderleia, namorada na vida real do Tininho, essa Vanderleia faria Maria Lúcia no clipe Tragédia, tomou uns gorós no dia de gravar, queria dar de verdade para o Dorval, para um filho nela ele fazer, mas ela acabou se enroscando com o Sidney, playboy da nossa vila, dono da câmera e diretor da bagaça. Tininho quase morreu de desgosto e Vanderleia não se arrependeu depois. E o clipe nunca foi feito. O nosso querido ouvinte Josenildo Costa, ele lembra da primeira vez que ouviu Faroeste Caboclo. E por incrível que pareça, foi no primeiro CD que ele escutou na vida também. Mas o mais incrível é que foi o fato da a letra, ela era tão longa e também não tinha refrão. E com as histórias cheias de palavrões e tal. E ele tentou decorar a letra, mas não conseguiu porque o maldito do CD... que tinha sido emprestado por uma amiga dele, a Cris, ele tinha uma falha na parte final. Pera. Então, enroscava no com Maria Lúcia, Jeremias se casou e um filho nela ele fez e ficou repetindo isso. Não vem mais um barulho assim. E aí, não passava pra frente. E ele disse que só conseguiu ouvir o final da saga quando um outro amigo emprestou uma fita cassete. Aí, então, ele conseguiu, de fato, ouvir ali num velho gravador. Ele disse que a maioria das pessoas, dos amigos, levaram 9 minutos pra ouvir a música em inteira, ele disse que levou 2 meses. Já o Edinaldo Santos, ele disse que um amigo dele, que até trabalhou no mesmo ofício que João do Santo Cristo, e não quando ele era carpinteiro, se é que me entendem. Ele disse que esse amigo se converteu em evangélico, e daí ele coloca aqui, se liguem na análise maluca que ele fez e me mandou por e-mail. Faroeste Caboclo é uma música que faz um paralelo entre o personagem principal e a vida de Jesus Cristo. Durante a música inteira, há várias frases ou palavras onde isso acontece. Aí ele colocou aqui os trechos e ele ressaltou as palavras ou trechos. Comprou uma passagem e foi direto a Salvador. Mas não entendi, qual é a relação? Salvador. O Salvador. É, o Salvador. Meu Aí ele falou assim, o boiadeiro tinha uma passagem e ia perder a viagem, mas João foi lhe salvar. Saiu da rodoviária... Isso é igual procurar cachorro nas nuvens. É por aí mesmo. Aí ele coloca aqui, ó. Saiu da rodoviária e viu as luzes de Natal. Aí ele coloca também, cortar madeira, aprendi de carpinteiro. Carpinteiro, que era o trampo de Jesus Cristo. Também colocou aqui, elaborou mais uma vez seu plano santo e sem ser crucificado. E o que mais que ele coloca aqui? De todos os seus pecados, se arrependeu. Dá uma olhada no meu sangue e vem sentir o seu perdão. E daí o nosso colega coloca assim, digam aí se não é uma teoria bem maluca. Mas que teoria? Pera aí, eu posso dizer. E na hora que ele fala assim que o João foi pro inferno pela segunda vez, mas que Cristo que é esse que vai pro inferno duas vezes? Não faz muito sentido, só né, o Hellboy. Tá mais patinhoso. Vamos rodar o Faroeste Caboclo em ao Back contrário. Mask, ao contrário. Exato. E vamos acabar com a teoria do amigo aí do Edinaldo. Queridos, agente86.com.br é nosso site, Facebook é o agente86, dê um curtir na página e você sempre vai ficar sabendo lá quais serão os próximos temas e o que, que a galera tá lembrando de memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. E quem tiver uma boa ideia, uma boa história, mande para falecom@agente86.com.br. Toda segunda e quinta-feira tem um episódio novo. Ouvindo do Agente 86, nós vamos gravar um episódio sobre o jogo de Stop. Não sei se vocês se lembram. Opa, claro. De Stop. E a gente tá pretendendo fazer uma rodada de Stop com ouvintes via Skype. Muito bom. Então, você ouvinte que quer participar, mande um e-mail para falecom@agenteem86.com.br manifestando aí seu desejo. Nós vamos escolher alguns ouvintes. O critério de escolha vai ser por nossa cabeça. A gente vai escolher um ou outro por sorteio, um ou outro por gente que sempre está participando conosco. Então, mande aí os seus e-mails. Essa ideia aí não foi de ninguém. Na verdade, a ideia foi nossa também, Walter Rezende. Até para chupinhar a estreia do filme Faroeste Caboclo. Sim. Que já tá bombando por aí. E que a gente não viu. Eu acho que eu não vou ver, porque a gente já sabe o final do filme, concorda? É verdade. O Wendy sabe que o mocinho morre, o vilão também. O mocinho que não era pra ser tão mocinho, não. Se fosse o aqui agora, em 91, fazendo aquela chamada apocalíptica, de assim, treta no Distrito Federal, dois traficantes, um mete pipoco no outro, provavelmente o nosso pai ia vibrar com a história, né? Com certeza. Poucas músicas viraram filmes na história do cinema, o Walter. E Faroeste Caboclo, aqui no Brasil, é apenas a segunda. A primeira foi Menino da Porteira, que inclusive teve uma segunda versão. Claro que as músicas precisam ter, né, um enredo, personagens, começo, meio e fim. Eu queria que você me dissesse se você lembra de alguma aí música que renderia um bom filme também. Cara, eu acho que Katia Flávia daria um pornozão foda, cara. Eu aposto em outra, cara. O quê? Geni e o Zeppelin, cara. Eu imagino a Regina Duarte sendo a Geni e todo mundo joga a bosta na Geni. Genial. Que depois amava com os bichos.